levar a memória dos meios de comunicação, em especial o rádio. Nossa finalidade aqui na Rádio Guará é contar a história deste veículo através do que registramos durante esses 36 anos de atividades, com gravações feitas no nosso acervo. O que exibiremos aqui no programa, poucas emissoras de rádios têm em seus arquivos. Lembrando que você pode nos ouvir através do site www.portalguará.com, clicando no ícone Rádio Guará. E também você tem a opção de nos ouvir através dos aplicativos da Rádio Guará, no seu smartphone ou no seu tablet. Todos os sábados temos nosso encontro marcado a partir das 15 horas aqui na Rádio Guará. Lembrando que você pode interagir conosco pelo e-mail memoriasdoradionoar@gmail.com. memoriasdoradionoar@gmail.com. Através deste e-mail, você pode solicitar o seu registro sonoro. Caso o acervo do Alvani Lucato tenha o registro, com certeza você será atendido nas próximas edições do seu programa Memórias do Rádio no Ar. O acervo do Alvani Lucato tem o apoio luxuoso da Brasil Engenharia e Consultoria. A Brasil é uma empresa que vem conquistando um mercado altamente competitivo nas áreas da construção civil e agrimensura. Com um corpo técnico formado por engenheiro com mais de 35 anos de experiência e participações em diversos segmentos ao longo de sua vida profissional, a Brasil Engenharia e Consultoria é comprometida com a qualidade, segurança, prazo de entrega e preço justo. Visite o nosso site www.brasilengenharia.com.br. A Brasil Engenharia e Consultoria está localizada na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Contatos telefônicos 31-DDD-9-9700-7586 e 3771-7075. Um abraço para o Elias Dalberto. Vamos agora a Porto Alegre com as últimas informações do mundo das ondas curtas com o jornalista Célio Romais. Este é o Memórias do Rádio no Ar, o programa que o Brasil conhece. Memórias do Rádio no Ar. Alô, prezados amigos ouvintes que estão ligados no programa Memórias do Rádio no Ar aqui pela Rádio Guará Online, apresentado por Talvani Lucato. Aqui é Célio Romais falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. Acesse www.ondascurtas.com e conheça o nosso trabalho. Caso tenha alguma informação relevante ou um áudio que queira compartilhar neste boletim, envie um e-mail para romaisjor@gmail.com. E agora as informações. Encontro DX é um tradicional programa que fala das ondas curtas e do DXismo. Ele é apresentado todos os sábados entre 19 e 20 horas no horário de Brasília, ou seja, entre 22 e 23 horas no tempo universal, pelas frequências da Rádio Aparecida. Uma delas é a de 6.135 kHz. A produção e apresentação é de Cassiano Macedo. O programa conta com um boletim de notícias apresentado pelo DX Clube do Brasil. A partir de março, serão apresentados programas inéditos. Confira. Rádio DX é o programa que fala de ondas curtas e que é transmitido pela Palavra Alegre via World Christian Broadcasting, de Madagascar. A apresentação é de Danilo Nonato, de Ouro Preto, Minas. Vai ao ar nos sábados, às 21h35, no tempo universal, ou seja, às 18h35, no horário de Brasília, em 9.765 kHz. Todos os informes de sintonia são respondidos com o devido cartão QSL. O e-mail da emissora é o seguinte: contato@palavraalegre.com.br. E a Rádio Mashhal é uma emissora que transmite programas em idioma pashto com destino ao Paquistão. Ela utiliza um transmissor localizado em Iblis, na Alemanha, entre 10 e 13 no tempo universal, pela frequência de 17.880 kHz. Em Unaí, Minas, o Wender Marques captou a emissão que foi ao ar em 25 de fevereiro, às 8h59 no horário de Brasília. A seguir, ouça um trecho que ele registrou desta emissora. E agora a última informação. Há cerca de um ano atrás, a Rádio Cultura de Araraquara, em São Paulo, ligava seu transmissor de ondas tropicais na frequência de 3.365 kHz, na faixa de 90 metros, sempre quando ocorria jogos do time daquela cidade, a Ferroviária. Em 28 de fevereiro, a Ferroviária jogou pelo Campeonato Paulista e, no entanto, a frequência estava vazia, conforme constataram vários radioescutas. De acordo com Jonas Ferreira, a emissora não está mais usando seu transmissor de ondas tropicais por motivo de corte nos custos de sua manutenção, o que é uma lástima. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. You are listening to the Radio Memories program on the air with Talvin Lucato. Memórias do Rádio no Ar. Na velocidade do rádio, de volta, Talvani Lucato no Memórias do Rádio no Ar. Hoje, no Memórias do Rádio no Ar, vamos homenagear a banda Mamonas Assassinas. No último dia 2 de março, completou 25 anos do acidente com a banda Mamonas Assassinas. Foi precisamente no dia 2 de março de 1996 que o Brasil acordava com a triste notícia da morte de todos os integrantes do Mamonas Assassinas em um acidente aéreo. A banda estava voltando para casa, quando o jatinho em que estavam bateu na Serra da Cantareira, em São Paulo. A tragédia encerrava a curta e meteórica carreira do grupo, que era formado por Dinho, Samuel Reoli, Júlio Razek, Sérgio Reoli e Bento. A banda conquistou o país, vendendo mais de 2 milhões de cópias. E para homenageá-los aqui no Memórias do Rádio no Ar, vamos recordar a participação deles no programa Invasão da Cidade, programa esse que era apresentado pela locutora Adriana Rimer na extinta Rádio Cidade FM 102,9 MHz da cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que o programa teve a participação de ouvintes e fãs da banda Mamonas Assassinas que estavam no estúdio da Rádio Cidade. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o estúdio da Rádio Cidade quando estive no Rio de Janeiro no ano de 1994. Passei uma temporada lá e tive o prazer de conhecer o extinto estúdio da Rádio Cidade do Rio de Janeiro. Então vamos ao ano de 1995, ouvir aqui no Memórias do Rádio no Ar a participação dos Mamonas Assassinas no programa Invasão da Cidade, que era exibido pela Rádio Cidade do Rio de Janeiro. Este é o Memórias do Rádio no Ar, o programa que o Brasil conhece. Acervo Talvani Lucato, o maior do Brasil, aqui na Rádio Guará. Invasão da Cidade. Já vai! Tira a morrer, pessoal, bate palma aí, pô. E... Ah, a sala não tem som. Pô, berrando lá, desgraçando tudo. Ei, me escuta. Memórias do rádio no ar. Manda uma fita gravada depois pra me escutar como é que ficou. No shopping, pra onde a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos, com tal de Zerzinho. Parece um bicho que chama. Até que tava gostoso, mas eu prefiro a Ipim. Quanta gente. Cibula, fica aí parado. Esse tal shopping sente. É muito legalzinho. Pra levar namorada. E dar um rolezinho. Quando eu estou no trabalho, não vejo a hora de descer dos andaimes. Pra pegar um cinema, deixo o Asimeg, também o Van Jamie. Quanta gente, quanta alegria. Oba! A minha felicidade é um remediário nas casas Bahia. Vem, Paulo! Invasão da cidade. É mesmo? Ah, deixa eu falar. Pss, não toque, não. Não pode deixar o povo ficar aí no cantinho espremido? Memórias do rádio no ar. Vem, meu povo! Vem! Isso, agora sim. Vocês ficam sentados aqui, isso, que beleza. Você, menino, larga essa caixa. Ah, não, pé, menino. Pelo amor de Deus, menino. Qual é a rádio nessa cidade maravilhosa que tocou primeiro o Mamonas Assassinas? Foi a Rádio Cidade e a primeira vez que eu escutei, eu chorei. Gente, isso aqui tá virando uma arquibancada, olha só, todo mundo entrando aqui, que beleza. Todo mundo tá de máquina. Vamos contar quantas máquinas tem aqui de fotografia? 2, 27, 40, 69, isso é entre 1 e 50. Peraí, vamos lá. O que vai rolar agora? Deixa eu dar uma olhada. Ih, cara, eu tô pisando aqui nas músicas. Jumento Celestino, maestro! Jumento Celestino? Tem um rapaz aqui que vai trocar o baixo, que é cheio de frescura. Ô, Dinho, então vem cá, me explica. Eu tava ouvindo agora você. Cada vez que você muda de música, você muda completamente de personagem, né? É. Por quê? Por quê? Tenho certeza. Você vira assim de Paraíba pra português, pra, sei lá, Robocop gay. É isso? Eu acho que eu sou muito eclético, assim. A primeira vez que falaram isso pra mim, eu pensei que era palavrão, né? Falei, não gostar é uma coisa, mas xingar é outra. Uh-huh. Mas depois eu aprendi que eclético é que muda bastante, viu, pessoal? Uh-huh. Não, é legal, é verdade. Ah, eu sempre gostei de fazer imitação, então eu tenho uma facilidade pra mudar tipos e voz, assim. Deixa eu ver se ele tem. Eu vim no lombo do jumento com pouco. também o rádio está. Cabeção, eita peste. Invasão da cidade. Agora ele gostou. Vai pra vocês. Tem um grandão aqui que acaba a música, ele é uma placa. Aplausos, não apanha. Atenção, atenção, Grazer aqui. É o top de quatro, já vai. Já. Invasão da cidade. Invasão da cidade. Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraquinho. Agora você não sabe, eu não compartilho o coração. Mas seu filho chorando, é meio melhor. E você não sabe, eu não compartilho o coração. Mas sua filhinha chorando, por um colar de diamante. Você não sabe como eu fico chateado. Vê meu cachorro babando por um carro importado. Money, que é good na do pé. Mas não me passa, mas não tava aqui no real. Na piscina de uma casa. Nós não, não tava aqui workando. O nosso ar que é player. Oh, yeah. É good, nós não rap. Mas se não é rebaço, nós não tava aqui workando. O nosso ar é playar. Eita. Xuxa no meu palo, na Belé. Como a grande de fotos que já dizia. Top na todo ninja fora da bacia. Oi, que é good, nós não é. Já não é massa, nós não tava se esperando. Mas precisa de lugar. Oi, que é good, nós não é. Já não é massa, nós não tava se esperando. Nosso ar que é play. Oh, girl, come on. que é curto e nós não quer. É massa, nós não tava aqui planeando. Nós precisa de uma casa. Morei, que é curto e nós não quer. É massa, nós não tava correndo. Nosso ar que é play. Memórias do rádio no ar. Invasão da cidade. Pessoal, o R$5 era só pra palma, pra grito também é 10. Então, só bate palma só que é mais barato, porque senão tem que pagar 10, né? Agora aquela música nossa, será? Ah, não é nossa essa aqui? Vamos bater lata, não é nossa? Para, pessoal, como é que vocês sabem? Japonesinho metido, imagina se tivesse pinto, como é que ia ser? Deixa eu primeiro falar. Atenção, atenção, criança, olha aqui. Você que está no carro nesse momento, bote as duas mãos no volante, senão tu vai bater, burro. Isso. Agora vamos lá. Pode falar? Pera aí, mas que diabo, japonês burro. Tem que falar aquele negócio lá, né? Atenção, atenção, criança, olha aqui. Vai começar a baixaria, aê! Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas. Porque o bicho é baixinho, e é por isso que eu prefiro as cabritas. As cabritas têm seus, que alimentam seus descendentes. No mundo animal, existe muita putaria. Por exemplo, os cachorros que comem a própria mãe. Sua irmã e suas tia, eles ficam grudados de 4 semanas em plena luz do dia. Os animais têm os bichos interessantes. Imaginem só como é o sexo dos elefantes. E os camelos que têm a bola de cima das costas. E as vaquinhas, por onde passam, deixa um rastro de bosta. cantinho aqui pro Bento, que é o japonês da banda. Bento, vem cá. Escuta aqui, é verdade que você só dorme, Bento? Isso é mentira, minha filha. Vem cá, ele sabe fazer sushi? Sabe, Memórias sushi. Do rádio sushi do ar. Não sabe fazer, não, né? Com essas coisas, com essa coisa. É mesmo? Isso é verdade, hein? Ô, Bento, por que você botou esse cabelo de lã? Origem, as minhas raízes jamaicanas. Aham, é verdade, tem tudo a ver. Posso dar uma pegadinha? Posso dar uma pegadinha? Olhe fixamente para o seu rádio. Invasão da cidade. Eita peste, rapaz. Cidade. Quebrou. Rapaz, tem que, se você não trocar o diabo aí, não dá pra começar. Cidade. Quebrado. Eita. Cidade também. Cidade. Cidade. Invasão da cidade. Invasão da cidade. Só as crianças pôs pra bater. Sabão, cracra. Sabão, cracra. Não deixe os cabelos do saco enrolar. Sabão, cracra. Sabão, cracra. Não deixe os cabelos do saco enrolar. Sabão, cracra. Sabão, cracra. Não deixe os cabelos do saco cair. Sabão, cracra. Sabão, cracra. Não deixe os cabelos do saco danar. Sabão, cracra. Sabão, cracra. Não deixe os cabelos do saco. Viu a flamenguista como é que chegou já fazendo? Ô Sérgio, baterista. Sérgio, tô olhando aqui teu cabelo. Viram? Dá uma viradinha aqui de perfil pra gente. Gente, o cabelo dele é todo desenhado. O tapete persa. É impressionante, parece um tapete persa mesmo. Que como é? Por que você fez isso? É legal. É o quê? Tatuagem, isso? Não. É maquiagem mesmo? É tinta mesmo? Memórias do rádio no ar. É igual o meu. Mas o meu não é tapete persa. Como é que você conseguiu? Ah, eu queria. Que maravilha. Onde eu... Dá o nome do cabeleireiro, vai, se quer, irmão. Jura? 4 ou 5 cores? É. Quanto tempo você demorou pra fazer isso? 3 horas, rapidinho. Ah, rapidinho. Mais rápido que o meu. É, mas não é só o Sérgio, não, gente. O Samuel também tem ali um cabelo coloridinho. O que que aconteceu? Vocês combinaram? É isso? Vocês foram juntos ao cabeleireiro? Saíram? Memórias do rádio no ar. É mesmo? Quantas cores tem no teu cabelo, Samuel? Hoje tem só 3. Só 3. Eu gostei do vermelhinho em cima, ficou legal, é verdade. Parece uma cabeça de bombom. Parece. Isso parece por causa do bico, né? Passa aí a bateria rapidinho, por favor. Pera aí, quem tá com problema na bateria aqui? Acabou a bateria. Pera aí. Vê se tá chegando aí, Macarrão. Vem. Olha que legal, tá vendo só? Tá chegando? Chegou. Muito bem! Entrar, 9 horas. Vamos lá, pessoal. 9 horas. Em São Paulo. Invasão da cidade. Invasão da cidade. Invasão de privacidade, ok? Peraí, mas você tem mania. Eu tenho que fazer o anunciamentação da música. Tu não sabe disso? É igual no show. É show. Cidade. Que sua idade, o quê? Sua idade? Minha idade é 24, mas corpinho é 17. Atenção, atenção, essa música vai para todos os amigos da EMI Odeon aqui do Rio de Janeiro. Pessoas ilustres, dos quais eu consigo ver alguns chifres. É o ponto do chifre da bravura aqui, né? Porque tem muita gente na sala. E vai especialmente pro nosso querido amigo João Augusto, junto com toda a sua patota. Inclusive vocês que estão aí, viu, seus caras de pau? Estou cozinhando. Tá? Vai pra EMI. Agora pode ir? É. Vai. Ser corno ou não ser, eis a minha razão. Sem você vivo sofrendo, temos boteco bebendo, arrumando confusão. Você é muito fogosa, tão bonita e carinhosa, eu sei do que eu sempre quis. Aos pobres é bondosa, sou corno, mas sou feliz. Sou um homem conformado, escuto a voz do coração. Sou um corno apaixonado, sei que já fui chifrado, mas o que vale é tesão. E na cama quando inflama, por outro nome me chama, mas tem fácil explicação. Vejam só como é que é a ingratidão de uma mulher. Ela é o meu tesouro. Nós vamos feitos um pro outro. Ela é uma vaca, eu Ela é o meu tesouro. Nós fomos feitos um pro outro. Ela é uma vaca, eu sou um touro. Ela é uma vaca, eu sou um touro. Ela é uma vaca. Dá o lado de novo aí que tá tudo errado. Ela é uma vaca. Fala disso. Eu sou um touro. Invasão da cidade. Ai, meu Deus do céu, eu... Por isso que eu falo. Obrigado, hein, pessoal. Deixa eu ver. Cidade. Minha idade é 24, já falei. É 22. Ele não falou sua idade. É isso? Cidade. 24, já falei. Vamos tocar aqui agora uma música que a gente vai balançar bastante os cabelos. Nossa, menor. Sim. Já vai! Já vai! Essa aí é death metal, que é isso, né? Eu errei tudo de novo, é? Então vai. De novo. Então faz só o finalzinho da frase, vai. Walking in the dark, now I dump some cookies. Which is not for you, I know it's not. I'm just gonna splint the smells in my mouth. Dying to me now is popcorn. Don't you understand? Sacred hand. So sacred hand, sucker. So sacred hand, sucker. Now, Maratheus, now, Maratheus, now, Ô, Dinho, onde é que você aprendeu esse inglês todo, hein? Memórias do rádio no ar. Dois, pra quinta série. You are, she is, they are. Você é que não dei o ar pra ninguém. Agora não consigo lembrar de cabeça. Dinho, faz uma gentileza. Você estava agora mesmo passando aquele som, estava ouvindo aqui uma música do Roupa Nova. Toca um pedacinho pra gente, vai. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. Ele só é entradinha, só que a gente faz pra passar os vocal. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Mais que a luz das estrelas. Cidade. Acabou? Valeu? 24, 27. Acabou? Só isso, pra passar vocal. Então tá. Você queria um especial desse? Bom, pessoal, atenção. Agora é um momento muito romântico. Nesse momento, o Júlio lembra do ex-namorado dele. Era um pônei. Nesse momento, o senhor que está em sua casa, ou no seu carro, dirigindo, lembre-se da mulher amada. Daquela mulher que mudou a sua vida, fez você tomar banho, escovar os dentes. Aquela mulher que briga com o senhor quando o senhor põe o dedo no nariz e cola debaixo do sofá. Aquela mulher que não deixa você assistir o futebol para assistir a novela reprisada. Ou seja, olhe para os olhos dessa mocreia e diga essas palavras de amor. Cidade. Te encontrei toda remelência, tronchada no bar, entregue as bebidas. Cortei os cabelos do sovaco, as unhas do pé, te chamei de querida. Te ensinei todos os altos, reversos da vida, de movimento e translação que faz a terra girar. Te falei que era importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. Você foi agora a coisa mais importante que já me aconteceu neste momento em toda a minha vida. Do pretérito perfeito, complexo, a teoria da relatividade. E no momento crucial, sabe o som, sabe que sabia, sabia subir. E quem apaga, faz, apaga, Deus, como apaga, cegador será. Mitológica com cabelo pichain, parecida com a medusa. Eu disse isso pra rimar com a soma dos quadrados, cateto é igual a porra da hipotenusa. Foi agora a coisa mais importante que aconteceu nesse momento durante toda a minha vida. Um pedaço de série de complexo, teoria da relatividade. No momento crucial, os outros são direitos, a graça de sofiar. Eu fundei a Associação Internacional de Proteção às Borboletas do Afeganistão. Me provei por ver mais seca, meninas, dos teus olhos não tem menstruação. Foi dar um prato de trigo para dos tigres, ver os bichos brincando é legal que só. Foi nos tire, foi deixar ficar da vida, ser sempre o seu escravo de chão. Vai, Abel, quando você entrou, só que tá pensando nessa hora aí, Aí ele podia inventar uma coisa qualquer. Porque a pessoa não consegue ter quem tá falando, que é muito confuso, entendeu? Ah, pra ver, desgraçado, você só fala besteira, não é, né? Eu já não estou aguentando mais, eu tive que fazer cagareira, porque na questão só tem um peito aqui dentro. Aliás, para empurrar o cheiro pra cá, que tá pedindo, está pedindo o ambiente, né? Deixa totalmente. Pelo amor de Deus, pare com essa porra, Cidade. Memórias do rádio no ar. E o ciúme é traiçoeiro e faz o amor maninho se acabar. Não faz assim. O teu chamego tem o cheiro e o tempero do meu paladar. Que lindo. E aí, galera, com vocês, Mamona Júnior. Da cidade, só de pensar que nós dois éramos dois. Eu feijão, você arroz, temperados com sabor. Só de lembrar nós na Kombi no domingo, nosso amor era tão lindo. Nós descíamos pro boqueirão, a Kombi quebrada lá na praia, e você de mim de saia, dando bola para um alemão. Eu mexendo nos fusíveis. Lembre quando você me deixou. Subiu a serra, me deixou no porquirão. Algo por meu coração. Depois disso apareceu. Fiquei na merda, nas areias do destino. Me tratou como um suíno. Nasceu no pranto que sumi. Eu ainda sinto seu perfume, um cheirinho de estrume, não capaz de te esquecer. Toda vez que eu lembro de você, me dá vontade de bater, te espancar, o meu amor. Oh, meu amor, só porque ele é lindo, loiro e forte, tem dinheiro e um short. Você me trocou, subiu a serra, me deixou no buquilão, arrumou meu coração, depois desapareceu. Fiquei na merda, nas areias do destino, me tratou como um suíno, sendo pranto que comeu. Bateu no pau, subiu a serra, me deixou no buquilão. Posso fazer o filme agora, né? Faz, faz o filme, faz o filme. Rapidinho, Júlio. Júlio! Hã? Vai, cabelos de fogo. Eu tava ali. Fica pau. Isso é filme? Ah, é. Um filme. Um homem. Uma mulher. A Warner Pictures apresenta... Dinho e Pony. Opa, peraí. Seu viadinho, a gente tinha combinado outra coisa. A gente nem tinha combinado, bicho. Tinha sim, era pra pegar o pessoal da gravadora de novo, que a gente gosta de ofender eles. Sacanagem, isso é. Você tá ferrado comigo. Vou contar toda a sua história. Aliás, o Júlio, o apelido do Júlio na banda é Pompom, porque é fofinho e todo mundo come. Pronto, contei. Atenção em homenagem ao Baba Cósmica do Rio de Janeiro. Cósmica. Cósmica. Vai lá. Cósmica. Barulho de sol, aluguei um caminhão pra levar galera pra comer feijão. Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha. Os maconheiros tava doidão, querendo meu feijão. Só galera! Levar galera pra comer feijão. Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha. Os maconheiros estavam doidão, querendo o meu feijão. Olha, eu não tô mesmo. Peraí, dá licença, pode fazer uma interrupção aqui? Dinho, pode. Por que você tá fazendo esse bico todo pra cantar com sotaque de carioca? Porque eu tô olhando pro Toninho ali, ele tá com um bigode ali, tá de cabaré horrível. Memórias do rádio no ar. Estranho, parece que engoliu uma andorinha e não conseguiu comer o rabo. Você acha que carioca fala com biquinho? Não, eu acho muito bonito o jeito que carioca fala, por isso que eu fico tentando imitar, que eu não consigo, né? Uh-huh. Mas um dia eu vou aprender, eu acho maneiro. Aí, demais, né? Legal aí. É mesmo. Vai a pé pra largar de ser maneiro. Ah, vem morar no Rio! É. A gente não sabe nadar, só se comprar banha. A gente salva vocês, não tem problema. Vocês são fogo, hein? Eu queria comprar um apartamento no Copacabana, mas o máximo que eu consegui foi em Itaquá mesmo. Ah, pra tu falar alto, seu babaca, que eu não consigo escutar. Fala, João! Fala, João! Tá perguntando qual é o teu time de futebol? Aqui no Rio eu sou Flamengo em São Paulo, eu sou Corinthians. Memórias do Rádio no Ar. Chega de bagunça. Eu? Tricolor. Tem o Bento que torce pro 15 de Piripiri. Porco. Aqui no Rio e em São Paulo, eu sou São Paulo. Rapaz, é o quê, né? Tem que ter um time só, né? É, escuta aqui, ó, rapaz. Agora no Japão eu sou Shimizu, cara. Shimizu. Acabou tudo que você falou, tá? No Japão eu sou Shimizu. Ah. No Japão eu sou Shimizu. Mimijo. Ah, bom. Ah, bom. Vai. Ah. Ele não parece um tucano, ó. Não fala nada, estamos no ar. Falo sim. Gole os bombons, Dinho. Cidade. Desculpa, tá? Olha o Falcão aí, o Falcão enfeitado. Você não para assim com a mão no pulso, batendo assim. Oh! Achei que parou o relógio dele, ele tá batendo no pulso. O que é? Essa pra placa que esse memórias do rádio. Vai acabar o tempo. Ah, é isso. O que vocês vão falar? Inferno? Ah, deixa eu ver aqui como é que é. Ah, sim. Bom, pessoal, essa é uma música muito especial. Foi a primeira música que a gente fez do gênero. E, então, nós queremos dedicar essa música a todos vocês que estão aqui. Presentes hoje, passados e futuros, e todos os ouvintes, ou 30 ou 40 que estão nos escutando nesse momento. Muito obrigado. São os mais sinceros votos nulos e brancos dos Mamonas Assassinas. Mamona Assassina e vocês, tudo a ver! Um, dois, três, vai! Invasão da cidade. Acabou, pessoal. Acabou! Mais um pouquinho! Vamos tocar só mais uma. Só mais umazinha. Só mais uma. Vai! Pra vocês, Zinha Mai! Cambada de cachorro! Não beija aqui, baby. Não é legal. É legal. Olha só o cheiro disso, mulher. Cheiro disso. Parece até bacalhau. Bacalhau. Isto saiu de seu cu. Ninguém mandou tu bufar. Tu bufar. Agora respira sozinha. Respira sozinha. Ninguém mandou tu peidar. Tu pensar. Tati. Video Guara, São Luís, Maranhão, Brasil. www.portoguara.com. Memórias do rádio no ar. Chegou a hora dos alôs. Um alô para a minha querida Rosélia, na cidade de Imperatriz, o Walter, na cidade de Goiânia, em Goiás, e também o Maurício, na cidade de São Roque, no estado de São Paulo. Bem, gente, chegamos ao final de mais um Memórias do Rádio no Ar. Na próxima semana tem mais, hein? Grande abraço e saudações radiofônicas a todos. Música.